M.A. É nós pela vila, irmão. Estúdio Criminal e Prod. Tamo firmão, tiozão. Pode crer. Eu sonho em melhorar, mano, é nós pela vila. Fazer a diferença, dar sentido à minha vida. Se Deus me botou aqui, porque tenho um propósito. Não há nada mais bonito que poder ajudar o próximo. Seu sorriso me motiva, me dá força pra vencer. No seu rosto a alegria é o melhor que posso ter. Ver você bem na escola com estudo e educação me traz felicidade, se torna motivação. Não desisto da favela, vocês são minha inspiração. São a luz que me ilumina quando tô na escuridão. Do meu sonho não desisto, sempre busco e prossigo. Deus moleque da quebrada, longe da morte do presídio. Não caia na armadilha, matando ou sendo morto. Vê se faça diferente, estudando e se formando. Sabe o que o sistema quer, pode crer, eu mesmo digo. Vemos o povo se matando e eles lá aplaudindo. Cala a boca do sistema, com diploma e conhecimento. Não com arma, não com droga, espalhando o veneno. Todos nós somos capazes, podemos mudar o mundo. Basta só acreditar, porque você pode tudo. Passei fome, passei frio e muito sofrimento. Foi sofrido, doloroso. Deus provou que eu aguento. Trilho o caminho certo pra nunca mais sofrer. Vai lá e vença na vida, eu acredito em você. Não importa o desafio, até o fim vamos lutar. Não podemos desistir de melhorar, se superar. Vamos tentar, vamos mudar. Essa é a nossa causa, fazer a diferença, da esperança pra quebrada. Não importa o desafio, até o fim vamos lutar. Não podemos desistir de melhorar, se superar. Vamos tentar, vamos mudar. Essa é a nossa causa, fazer a diferença, da esperança pra quebrada. Pelas ruas do Pestano e também do BGV, vemos criança guerreando pra ter o que comer. Eram pra tá estudando, brincar e ter infância e não presenciar a pobreza. E matança, moleque de 3-14, sangue no olho querendo vingança pra vingar o pai, amenizar. Mas lembra sinceramente aí, irmão, cansei de tanta morte. Quero paz, esperança, sem fuzil, sem Glock. Molecada, siga firme que vocês são capazes. Crescer e ser alguém, dar orgulho pros seus pais. Não há dinheiro que possa pagar o sorriso da sua mãe, orgulhosa te olhando, acreditando no amanhã. Bota fé numa chance, nem que seja 1%. Não desisto da favela, porque sei que tem talento. Estufa o peito, levanta a cabeça, creia o seu proceder. Aqui é nós periferia, sigo na luta, sabe por quê? Não importa o desafio, até o fim vamos lutar. Não podemos desistir de melhorar, se superar. Vamos tentar, vamos mudar. Essa é a nossa causa, fazer a diferença, da esperança pra quebrada. Não importa o desafio, até o fim vamos lutar. Não podemos desistir de melhorar, se superar. Vamos tentar, vamos mudar. Essa é a nossa causa, fazer a diferença, da esperança pra quebrada.